Fiz um curso de culinária e descobri que todas as receitas que pareciam perfeitas foram dadas pela Ofélia. Fui obrigado a assistir Zorra Total por 5 horas seguidas. Passei mal. Comprei um ice shaker e entortei toda a minha espinha dorsal. Fui acusado pelo meu chefe de roubar os grampos do almoxarifado. Comprei 1 quilo de bacalhau, era norueguês, mas tava estragado. Mas eu coloquei no onde. E assisti de noite. E fui a vigília dos 318 pastores. E tudo mudou, agora sou um homem sortudo. E ganhei uma pilha de presente ao comprar 800 litros da água do Rio Jordão.